Oi, é o Acobe, e aí, como tá? Sei que já é tarde, desculpa por te acordar. Mas aí, me conta, como chegou em casa? Te vi na festa do jeito que expressão de preocupada. Não aguentei, pensei, que será que aconteceu? Tava tudo tranquilo, de repente desapareceu. Deixou o número com a amiga pra me entregar. Mal do tempo de eu te ver, da gente conversar. Tava cantando no palco, mas tava te observando. Todo mundo se agitando, tô bem quietinha no canto. Será isso que despertou minha atenção? Será isso a diferença das outras no salão? Mas aí, diz pra mim, cê tá solteira? Acho difícil, se o destaque for a beleza, não consigo tirar seu olhar da minha cabeça. Muito tempo eu não sentia isso com tanta clareza, amor. Primeira vista, não posso ter certeza, mas que ganhou minha atenção. Isso foi de primeira, simples, bem do jeito que eu sempre quis. Nada a ver, mano, é maquiagem que vai fazer eu feliz. Desculpa ser atrevido, mas sou sincero. Vou dizer que não seria bom uma companhia nesse inverno. Não quero incomodar, nem ficar de tititi. Eu vou direto ao assunto e deixar tu ir dormir. Faço convite do modo convencional. Te busco no teu trampo pra gente ver o pôr do sol. Depois daí, deixamos na mão do destino. Quem sabe romance, ou se tornamos bons amigos. Então tá feito, não aceito resposta como não. Tem que desligar, tá acabando meu cartão. Então tá feito, dorme com os anjinhos. Que amanhã é outro dia, dia de cruzar nossos caminhos.